Марш Аракажу, Барой, Чел, Тангу, Майкетал. Torre Salvador, boa noite, bom dia, aliás, Gol na 805, informação Alfa. Gol na 704, autorizado decolagem, 080 graus com 9. Sobre decolagem, Gol na 704. 805, ciente, tô com o plano vencido aqui, 0150, feito alguma delia? Vamos confirmar a companhia, obrigado. No 4 decolada 05, controle 398, bom voo. 398, grato, no 7 no 4. Webjet 5809, está a 5 milhas. Checamos junto à companhia, foi feito uma DLA para os 20 dessa. Ciência, eu vou checar aqui com a extensão, que eu não tenho nada aqui, já tenho, só tenho com o seu plano vencida. Só um minuto. Ok, obrigado por a coisa, estamos na escuta. O término 33625. Boa tarde. Na escuta? 805, prossiga. Tá pronto, cópia? Pronto. Natal 370, rota Pisulu 10, decolada 10, com curva à esquerda. Subida Puca, transição Zipar, 5414 transponder, controle APR 1-9, decimal 8. Autorizado Natal, nível de voo 370, via Pisulu 1-0, decolagem da pista 1-0. Perfil Cucas e Parco da esquerda, o controle 1119 decimal 8, o código 5414, voo 1805. Portão 035, quando pronto para o puxa acionar. Está no 05, chamará pronto, puxa pega acionamento, 1805. Gente. Salvador, é Portugal, zero to phone, stand 11, ready for pushback and startup. Approve your push and startup, coming taxi, Portugal, 0 to 4. Se for puxa, tanto como for técnico, eu vou dar um risco forte. Oi, Salvador, bom dia. É o dia 58 da 9, a final da Unidade. 509, sim, do tráfego, repórter passando externo. Portarei. Gol no 606 com 94 a bordo, 02-119, autonomia alterna Salvador para o puxa, para o Taxion. Taxi autorizado, no 606, Juliette Alfa, reporte pronto no ponto de espera, o ajuste 10-13. autorizado o táxi de linha de alfa, vai reportar no ponto de espera da 10, gol no 60. Flight 5809, pouso autorizado na 10, 110 com 12. Colírio, pouso na 10, Flight 5809. 2685. 2685. Salvador, boa noite, azul 4178, cruzando 210 para 150. Boa noite, 78, desce para 2000 pés e chegada maré. Registrou o time no 0 no 4. 2014 na maré, azul 4178. Torre Salvador, gol no 805, para pushback, acionamento, posição é a 05. Até a posição, no 805. Mantenho, no 805. Filmando vento para o jet 5809. 511. Legal. Espero no 0 ou no 606. Ali mantém no 606. Mantenho no 606. Mandaria para o canal, desliga do fone de quest. Faixa tudo de ordem alfa, reporte ordem e a. Ouve do reporte no meu Brasil. Portugal, zero, tufo, que nem dizem 013. Por isso, conforme o back instructions. Okay, Juliet in Alpha, and report red, the road port 100. Juliet Alpha, and call you report 100, that's the other one. 509 da web, fala agora a motriz, direita, prosseguindo via taxi Juliet, correção Alpha, Kilo, parte 3. Observando 3 agora no parte 3, no 5809 da web. 85 no 7-4. 2085 no 7-4. Liberando agora a direita, não me escuta, Solas 13, Alfa Kilo 43, observando 43 sinalizadores. Sempre direita agora, Alfa Kilo 43, observando o L 509. Dos próximos, o que já passou na retaguarda do Portugal e é um próximo objeto que vai ingressar aí no parque 3 para parquear, ok? E assim que o sinal, o próximo é sinalizado o Portugal já está agora, a gente coordena para o seu inicial push. Gente, agora dando autorização, Gural 805. Pelo menos 06 autorizado a decolar de 5 com 11. autorizado a decolagem no 6600. Torre Salvador, boa noite, gol 1696, ciente da Alfa, nível 330 para João Pessoa. 330 João Pessoa, sim, só um minuto. Você aprovado 37, aceita? Aceita. Ok, só um minuto para a cópia, gol 1896, prepare a Puca Caju. Puca Caju, obrigado. No 805, pode iniciar o pushback atentando a aeronave da WebJet, ok? Parquinho no pátio 3. O no 805, sem táxi. Gente, autorizado, atentado com WebJet. Iniciando, chama táxi com o 805. T06, decolada agora, Zulu 5, controle 1198, bom voo. 1198, muito obrigado, bom dia, 6-6. Salvador, qual é a posição para 5809? Ué, tá chamando seu objeto, 5809? Abrimos. A informação que eu tenho aqui é a posição 5, remota 5 aí do pátio 3. Tem algum sinalizador? 0 vigilância, mando 6-6. Deve ser essa aí, a posição 05, 5809. Posição 05, 5809. É possível ver do fora alguém que vai chegar no meu bandeiro. Line up and wait, Portugal 024. Line up and wait, Portugal 024. O 896 João Pessoa, cópia? Copia. Autorizado João Pessoa, 370, volta pelo SIC 58, da corda 10, com curva esquerda, no perfil da PUCA, transição Caju, 5435 transponder, controle Apere 1 99.8. Sente autorizado 370, decola da 10 com primeira curva esquerda, no perfil PUCA, transição Aracaju, 5435 transponder e o controle 198. Obrigado. Correto, no 10 e no quando pronto para o puxa acionado. Chamaremos. Portugal 024, clear the call from the 10, wind 100 degrees with 13 knots. Clear the call for 10, Portugal 024. Torre Salvador, gol 1805 para o táxi, BOB 64, alternado primário Maceió, são 2 horas e 40 de autonomia. Torre autorizado, Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera, 1003 ajustes. 1093, reportará pronto, vou com 9803. Azul 4178 autorizado, LS? Azul DS 2000, autorizado, LS 1013. 1013, obrigado. 19, call control department 119 at decimal 8. 1998, tem Pascal 0248. Pascal 024, boa noite. 024, boa noite, climb 350, book a departure. Ah, entre fazer um pouco de empatia, posso ficar ao zero, seu povo. Não posso esperar, pista no zero, voo no 805. Ali mantém. Ali mantém, pista no zero, voo no 805. Chama agora Recife, 12685. Recife, 12685, obrigado, bom dia. Bom dia. Gol no 896, posição 10, pushback, acionamento. Autorizado na posição 10, chame táxi, 896. Chamará. 805, autorizado a decolagem, 110 com 12. Autorizado a decolagem, pistão 0, gol no 805. Localizador 3 milhas e meia, para o externo, azul 4178. 118.612. 86, obrigado. Web 6746, desce para 2010, 2013, autorizado LS. 2013, autorizado LS 6746. Fala, Pascal, Zero to Fun, essa cidade de Zipar, final, present position. Zipar, seu mãe. Portugal 024, negative Zipar, perform the present departure and climb restricted to flight level 330. Standing departure, climbing 330, Portugal 024. Vai informar o trem embaixada, azul 4178. Azul 8805 decolado agora, os 23, controle 19.8, transfere, bom voo. Bom, 98, bom dia, boa noite, 05. Salvador, Santangu e Santana. Na escuta, prossiga. Cruzação, Maceió, 210, Luiz Santana. Na saída Pucas e Par, vigilância. Prefiro a saída Pucas e Par, boa noite, Santana. Só um minuto, cópia o Whisky Sertango, prepare a Puca Jamon. Puca Jamon, Whisky Sertango, vai dando cópia. O Azul 4178, agora 4 milhas da cabeceira, passou e travou. Pouso autorizado, Azul, 090 graus com 15. Livre pouso na 10, Azul 4178. Tango é transporte firmo? Afirmativo, transporte firmo, encanta. Torre Gol 1896, POB 88. Estamos com 2 horas e 41 de autonomia para alternar Fortaleza para o táxi. 1896, táxi autorizado, via Juliette e Alfa, reforço e fruto no ponto de espera, o ajuste no 0 no 3. Juliette e Alfa reforçará pronto no ponto de espera, ajustado no 0 no 3. Posso acionar posteriormente cópia ou Whisky Sertango? Aguardando para cópia ou Whisky Sertango. Posso acionar e preparar para o táxi cópia ou Whisky Sertango. 4178 Azul, Sol Lagoa 27, direita, na minha escuta, prossiga Alfa Quilo, pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Direita, Alfa Quilo, pátio 3, reportar para ingressar no pátio principal, na sua escuta, 4178. Gol no 896, próximo ponto de espera, pronto. 896, condições de alinhar e decolar de imediato, sem parada? Afirmo, sem parada. Autorizado, sem com 10. Entende. Portugal, this is 024, contact the ACF center, frequency 126.85. Roger 685, Portugal, né? 024. Polo 805, suba a estreita ao nível 330 e chame Recife na frequência 126.85. Seguinte, estrito 330, centro Recife agora, 2085, gol 1805. Coloque o 5746. 746. 746 autorizado final LS, torre 1-8, momento, use o objeto 674. Salvador, 3520, aciona identificação, chegada à mar e desce até o nível 050. Chegada à mar, desce 050, possibilidade, vamos de TAP. Autorizado ETAP, 3520. Obrigado, bom dia ETAP, bom dia na RFP, 3520. Boa noite, UAB-6746. 6746, pista livre, pouso autorizado a 10511. Pista livre, o 6746. 1896, decolado agora às 3-1, no controle 198, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, gol 1896, decola. Rádio 1896, contato radar, submantém o nível 370. Saída PUC. 370 na PUC Aracaju, 896. Controle de Salvador, gol 1805, voltando. Eu siga. Poderia confirmar a frequência do centro? No saco CTA Papá, reporte para ingresso na 17, Serra Tango. Realizando o saco CTA Papá, reportando para ingresso, CTA Papá. Senha autorizado para Maceió no 210, esquerda, após decolagem da 17. 5442 transponder, no perfil da Pucajão, após direto. É completo para fora, defesa, etc. 5442. Estão 3170, aciona identificação, chegada à mar e desce até o nível 060. Copiado, identificou ao 060, chegada à mar e 3170. Autorizado ingresso 17, reporte em linha de pronto, cabeceira. Autorizado ingresso, reporte aliado pronto, etc.